Chamas as sete vidas do Hard Rock Heavy Metal, Back to Business, AC/DC. Sete-18 aos sábados, FM Estéreo de Comercial, segunda fase da Operação Lança-Chamas, as sete vidas do Hard Rock Heavy Metal. Back in Business é apropriadamente o lado B do single novo Danger, dos AC/DC. Também o regresso em álbum Fly on the Wall, que esperamos ter o privilégio de vos rodar em breve. Praticamente quando toda a gente julgava que mesmo no Hard Rock Heavy Metal, meio tradicionalmente mais fraco em termos de ideias do que todas as outras áreas da produção musical, o concept tinha acabado, quando ele ressurge através dos Phenomena. Keep on. Igualmente, mais uma próxima atenção longa do Lança-Chamas aqui no FM Estéreo da Comercial, o projeto conjunto de Glenn Hughes, Cozy Powell, Mel Galley, Richard Bailey, John Thomas, Neil Murray e ainda uma série de outros nomes escutados do mundo do hard rock, especialmente para este fenómeno de que rodamos apenas um tema. Será naturalmente uma passagem de destaque para daqui a muito pouco tempo no Lança-Chamas, onde outros discos esperam, como este, ainda da nossa velha primeira fase, Bengal Tigers. Chamamos FM Estéreo do Comercial, entre a novidade de dois títulos do novo Fly on the Wall dos AC/DC e o encontro também para uma passagem de destaque com os compatriotas dos AC/DC, Bengal Tigers. Exatamente, eles são os The Metal Fetish, também australianos. Foi Breaking Band, título primeiro do álbum que hoje rodará por aqui, Metal Fetish. Danger é o outro lado que faltava para o single anúncio de Fly on the Wall. Back in Business e Danger, os dois títulos adiantados hoje aqui no Lança Chamas para Fly on the Wall, o regresso dos australianos AC/DC. Rádio Comercial. Por lá ficamos ainda no Lança Chamas de hoje e na terra dos cangurus, desta vez Bengal Tigers, o destaque desta tarde, Metal Fetish. Da Heavy Metal Worldwide, os australianos Bengal Tigers no seu álbum estreia e principalmente na zona nova do Heavy Metal, um esplêndido uso da zona vocal foi Gordon Hell das vocais e ainda os seus três companheiros Barney Fakuri, Steve Tyler e Mike Egan. Baby, I'm gonna take your mother now. You say Rádio Comercial. É fundamental. Lançamos a FM Estéreo da Comercial até às 18. Foram três temas até agora: Breaking Band, Heaven e Got to Deliver, dos australianos Bengal Tigers e do álbum Metal Fetish, um dos destaques desta tarde. Quatro temas foi a comemoração do verão 85 para os ZZ Top, o Summer Holiday EP. Naturalmente que entre Tush, Be a Drinkers and Outrageous e I'm Bad, I'm Nationwide, o título saliente é este: Got Me Under Pressure. Top Summer Holiday EP, Got Me Under Pressure. São as soltas entre os Bengal Tigers do Lança-Chamas 2 FM Estéreo da Comercial. Para a maior parte de vocês é praticamente impossível que em 78 houvesse uma mostra tão brilhante das influências do hard rock e dos seus esquemas, mesmo na country rock song. Eddie Money, uma recordação de agosto 85 para vocês e do Lança-Chamas. Give Me Some Water. From the rich man's land, give me some water. get the best one day. Said you're a wanted man, take your brother's hand. I'll be running with you anyway. So we rode late in the night, lighting fires on the desert sand. So one day the posse got us, cause the sheriff always gets his man. Give me some water. With my last dying gasp, my brother could hear me say, give me some water, cause I shot a man on the Mexican border. Cuckoo water, give me some water, give me some water. Mais uma para a bolsa das recordações do lança-chamas Sandy Money, álbum Live for the Taking de 1978, Give Me Some Water. Lança-chamas FM Mistério de comercial todos os sábados entre as 17 e as 18, as 7 vidas do Wild Rock Heavy Metal. Mais um grupo para o Clube dos Satânicos e também uma passagem de destaque para muito breve por aqui. And the cannons of destruction have begun. Warlord. The beginning of the end. A world at war. The decline of individuality and the fall of originality. As we seek our immortality, the crusade has just begun. In 1984, the foundation will be built for a kingdom that will come. Sunshine that we can repair. mais uma edição do FM Estéreo do Comercial do Lança Chamas e mais um tópico para passagem de destaque num dos sábados próximos e disponíveis: Warlords, a banda sonora do vídeo que é histórico em alguns países da Europa Ocidental e que tem o genérico And the Cannons of Destruction Have Begun. Lança Chamas e mais nomes novos, como dizia há pouco tempo em amena conversa com gente aqui do Lança Chamas, um membro do purgatório do heavy metal. A vida do Lança Chamas estava principalmente ligada à capacidade do heavy metal de gerar nomes novos. Eles aí estão: Kill, single do Right to Rock, produção de Gene Simmons, ex Kiss, para os norte-americanos Kill, com dois S. Lança Chamas, edição de sábado, já nos 15 minutos finais, tempo para coisas menos cáusticas. California Girls, aliás, Summertime Girls, Y&T. I'm Summertime Girls, o único título de estúdio incluído no álbum que genericamente é intitulado Live, o Open Fire dos californianos Y&T. No início de 85, alguns chegaram a considerar que o 85 seria mesmo o ano de Bon Jovi. O último álbum, 7800 Degrees Fahrenheit.